Galeão, 32 anos. Dael Leda para interceptar a Print. Contato radar na decolagem, subo ao 360 na saída dela. Vai bater a saída até o 360, o Xané é 3. Salvador, Europa 084, ready to taxi. Homem 04, poder iniciar o push back acionamento na posição 1-0? Ok, agora eu vou pegar o Homem 04. Informação Delta, atualização Guarulhos. Zero, lado, decola pista 10. Dial Lida Brick. Eu preso Lumeia Azul, da primeira aerovia, que aposto conforme rota, 5404 transponder. E controle 208, voo 1074. Boa noite, tá 3305, autorização Recife, informação Delta. Via Prodigio 58, decola Puca Caju, curva esquerda, 5405, transponde 208, controle, tá, 3305. Chegou na. Altímetro 1017, da presente está autorizado direto toque. Saque do gol 1604, POB 1167, 3 horas e 25, autonomia alternativa Recife. Ataque 1604. É 63113, chame agora do centro do Recife, 1251, alterna 1-3-3-2-5. Centro 63113, senhor. Tem um ativo, 251-3325, com o centro do Recife agora, 63113. 2513-325 com Recife, pegado, uma boa noite. Pioneiro 45, prossiga para 2 mil pés, está autorizado LS X-Ray, reporte localizador. Salvador, com 4236. Localizador Pioneiro 45. Localizado no lote Pioneiro 45. Pioneiro 45, completa LS X-Ray, chamando Torre 1-93-95. Boa noite. Valor, good evening, Europa, 084. Valor, departure, Europa, 084. Europa, 084, radio contact on departure, glad to maintain 390 on Tupka departure. Salvador, é o gol 1074. afirmativo, pega o treinamento do 2. Para, obrigado. 604, coluna 64. No 604, contato radar na decolagem, subo 370, saída Puka. Bom, saída, confirmando Momo, pro 370, igual 604. Momo, corrigindo, afirmativo, correto. Momo, transição, forte. Momo, frote, 604, 370. Ok, informa que o ótimo cobertura 35, que na posição 3 efetuou o cheque da cidade. Ok, 7, ali. Alpha 084, contact now Recife Center on 12685, backup 12545. 12685 or 12545, thank you, bye. Alpha 084. Galeão, 4 horas de aproximação. De velocidade 3178. Desça para 2000 pés. Reforce no localizador. 2000 pés, está livre então. 3178. Autorizado ILS, se importará. Romeu 04, suba restrito ao 330 e chame agora o centro Recife, no 2085, alterna 1254. A primeira é 12355? 12685. 12685, 12545, limitado ao 330, voo 9604. Romeu Tango Golf, proa do farol da Barra, desça para 2.500 pés do altímetro no 017. Te informo que sua transmissão está com a clareza 2 aqui, mano. Oxe, né? Metrô 6224, boa noite. E a Alfa mantém a posição antes da Juliette, né? 224. Para o táxi 5972 da Rio, com 4 a bordo, 3 e 15 de autonomia, alterna Guarulhos. Pátio 3, pátio 1 no Índia, 1895 no ponto de espera, é o 5972 da Rio. Portão 0, 6124. controle, Salvador, eu vou no 074, decolou nossa escuta, boa noite, 360. 074, contato radar na decolagem, subou 360, na Vila Real. 360 da Elgo no 074. LS3178. 3178, completo LS X-Way, chamando Torre 118, decimal 95. 1895, 3178. Controle ao Rio 5972. Rio 5972, bom dia, contato radar na decolagem, subam 320, prossiga direto Leda. 320, direto Leda, ciente.